fariseus, ateus, plebeus, judeus, eu sou mais Deus. Vivão, firmão, na cova mais ileso. Sou como Paulo, livre, mesmo se preso. Dinheiro, poder e respeito pros de verdade. Que os inimigos se afoguem na sua maldade. O lobo invade a cena, sonho alarme. Bancar de cada o jogo, negou sem falsidade. Dinheiro, poder e respeito pros de verdade. Afoguem na sua maldade. O lobo invade a cena, sonho alarme. Bancar de cara o jogo, negou sem falsidade. Dinheiro pra quem plantou um dia vai colher. Poder a ponto do inimigo tremer. Respeito, cabeça erguida, amor e proceder. Uma mesa perante inimigo, saúde pros bico pra me ver vencer. Dinheiro, quem trabalhou é digno de ter. Poder, olho no olho como tem que ser. Respeito, vida longa e força ao que crer.